os que matam por diversão. Mais inocentes não morrerão. Pra que a humanidade viva em paz, vou treinar e alcançar o meu poder supremo. E pra que derrotá-los eu seja capaz, aumentarem minha força viajando no tempo. Um terráqueo Saiyajin, yeah. Filho de Buma e Vegeta, yeah. E logo quando nasci, yeah. Goku perdeu sua vida, yeah. E tudo perdeu sua cor, yeah. Já não existe mais amor, yeah. Depois que os androides chegaram, o mundo se afundou em um mar de terror, yeah. Yeah. Matam e matam sem dó e piedade. Eu não aguento, fica parado. Não posso permitir tanta maldade. Eu me sinto humilhado. Sangue de guerreiro corre nas veias. Escutem quando eles gritavam, enquanto explodiu a cidade e todos que nela moravam. Preciso me esforçar o bastante, só conseguirei com uma raiva gigante. Foi Gohan que disse pra mim, só assim virarei o Saiyajin. Gohan, prometo que irei vingá-lo, garanto que dessa vez vocês me pagam. Eu era criança e o time esperança, quando vi meu mestre assassinado. Sou o último guerreiro a existir, viajante do tempo, aumentei o meu ki. Nenhum androide vivo eu vou permitir, pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vez! Entre os guerreiros ninguém é mais forte, então sai da minha frente. Melhor não contar com a sorte, seu verme insolente. Me enfrente! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim. Eu sou Trunks, o último Saiyajin. Pisa depois os seus homens, será a sua vez. Eu já sei de tudo, não dá pra fugir. Também tem mais uma coisa que eu sei, é que você vai morrer bem aqui. Vim aqui só matar todos vocês, exterminarei todos da sua espécie. Sem muito esforço eu me defenderei, isso é o máximo que cê consegue. É preciso de muita coragem pra vir até aqui em vão. O planeta cê vai destruir com um ataque, eu vou segurá-lo com uma só mão. Achou que tinha me matado? Sua história hoje se finaliza. Vou dividi-lo em vários pedaços e transformar seu corpo inteiro em cinza. Alguns anos depois não imaginaria que uma nova ameaça chegaria, criado por um louco cientista e mais forte que os androides seria. Ele tá absorvendo energia, não posso desperdiçar um momento. Um ano equivale a um dia, treinando com meu pai na sala do tempo. Tô preparado pra te enfrentar, não vou deixar se aperfeiçoar. Isso seria escolher se matar, não posso arriscar, eu vou te exterminar. Levarei a paz pro meu povo, então cumprirei meu papel. Colocou o meu mundo em grave perigo, desapareça para sempre, céu. As nuvens do céu começam a girar, as ondas do mar começam a agitar. Olhe pra mim e irá se assustar, com tanto poder que eu tenho pra mostrar. Vai embora com meu pai Kuririn, eu luto sozinho, só depende de mim. No meu futuro sempre foi assim, Ultra Super Saiyajin. 7 minutos. Sidney Cássio nos beats. Nerd. Sou o último guerreiro a existir, viajante do tempo, aumentei o meu ki. Nenhum androide vivo eu vou permitir, pra que finalmente minha mãe possa sorrir. Vez! Entre os guerreiros ninguém é mais forte, então sai da minha frente. Melhor não contar com a sorte, seu verme insolente. Me enfrente! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim.